haunted. I find a solitary hangout and still I reminisce. I'm haunted. Haunted by your soul. We'll be right back. Heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. Got is the stuff from where dreams are woven. Bending sound, lost in my circle, dredging the ocean. All in my room overlooking the ocean. Here are we, one magical movement from Kepler to Malibu. Too late. life we used to have. Not like them at all, oh no. The old ones made their parents brown. This one beats them all. Boy next door is into better things. As far as I can see, the boy next door is into bigger things. Boy next door is me, yeah. from the seven star section after 3:30 in the morning. She came from planet Claire. She came from planet Claire. She came from planet Thank you. on fire. Better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are pinching, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitched. Necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies be reduced to. We'll be right back. the face, brings you back to this awful place. Knock on merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and we're falling. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Sophistication, seeing the ads, you think it's nice. Better work hard, I see the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow with a place of work. Minutes drag and the hours cut. Yeah, wait, bye bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your fine. Cheese burger. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the Venice Convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. My cowboys do in TV land. You know what? And sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. You're threatened, you're sweating. But did you notice you ain't getting? You're threatened, you're sweating. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the marks, a fire and English came to the checkout at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Dungey. is my oyster. Pleasure Dome, on our way home, going home where love is warm. Long way from home. Welcome to the pleasure dome. I will give you diamonds by the shower. Love your body even when it's up. Do it just only I can do it. And never ever doing what I'm told. Stars never stop, even when they reach the top. They go to supernova, what a push over, yeah. They go to supernova, what a push over. We're a long way from home. Welcome to the pleasure dome. On our way home, going home where love is home. Long way from home. Welcome to the pleasure stars never stop. Shooting stars never stop. There goes a supernova. What a Fukushima. Shooting stars never stop. Even when they reach the top. Shooting stars never stop. Even when they reach the top. Thank you. Oh. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Blood screams the brain and chop off the fingers. Blood'll be born in the birth of a nation. Blood is the rose of mysterious union. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my knee. Blood in the streets, the town of Chicago. Blood on the rise is following me. So bad, everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Cause Wednesdays go so slow. She's so pretty. Well, she looks bad in that. She is out to me. Tonight, will I spend my breath? Tonight, will I lose my head? Tonight, well, I'm gonna get tonight. Monday, I've got that 5-day drag once more. Yeah, I know of nothing more than a boy's sleep. More than working for the rich man. Yeah, you know I'd change and see one day. Today I might be sad. Tomorrow I'll be mad. Cause I got fire. We'll be right back. Friday night. Everything's gonna be alright. So I just got paid. Look out, some of you wanna get late. It's alright, because Monday mornings feel so bad. Tuesday morning makes me sick sad. Wednesdays just go so slow, and Thursdays I don't know. Just give me Friday to the game. Friday night, you know Saturday, so okay. Can I finish? But Sunday I start to get a little bit night. Grand Xuxa. Alô? Estou-me a ouvir bem? Eu acho que preciso um bocado mais de som. Hã? Preciso de volume? Alô? Oi. É preciso mais som ali no outro micro. Alô? Mais. Mais som. Quero sonoro na minha voz. Haha. Sim. Como é que é? Dá para mais ou não? É isso. É? Olá! Olá! Parabéns à Inês. Time is passing. Quem é Inês? Bem, se não sabes quem é Inês, podes bazar. Estás à vontade. Las primas. Yo. Las primas. Hello. Estamos aqui de uma viagem sideral para dar uns presentes à Inês pela sua passagem de tempo. Falta a projeção. Queremos um vídeo. Vamos tentar. Então, la prima, me. La mati. E la viola. Já temos. Ahá! Somos as duas primas da Inês. O meu nome é Mati e temos a viola ali ao lado. Lá. Fizemos as duas uma seleção da obra da Inês. Atrás de nós estão fotografias que ela nos cedeu, nos emprestou, para nós podermos escolher. E então fizemos uma pequena seleção para vos mostrar. E a viola tem uma música para celebrar a passagem do tempo. Precisas de tempo, viola? Acho que não. Deixamos as fotos em andamento? Eu acho que podemos deixar as fotos em andamento, mas se quiserem parar, nós podemos parar numa. Se alguém gostar de alguma. Parabéns, Inês. Sometimes I wonder, who am I? The world seems to pass me by. A younger girl, now getting old. I wonder what the rest of life will hold for me. I hold a mirror to my face, and There's some lines that I can trace to memories of loving you, a passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscence make you frown, one thinks of what one hoped to be and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made the heartbreak? I wonder how much life I can take. You know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this planet and be free. I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. I'd like to solve the mysteries of life by cutting someone's throat and removing their heart. You'd like to see it beat. You'd like to hold your eyes. And though you know I'm dead, you'd like to hold my thighs. And I wonder who started all this. Was God in love and gave a kiss to someone who later betrayed? And godless love sent us away. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made the heartbreak? I wonder how much life I can take. Sometimes I wonder, who am I? The world seems to pass me by. A younger girl, now getting old. I wonder what the rest of life will hold for me. Agora temos mais um presente. Inês, ouviste alguma coisa? É? Intergalácticas. Fomos buscar uma senhora que já não anda por aí. E ela mandou-me aqui mais umas palavras para ti, Inês. Clarice Lispector diz-te: quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu" que a procura do papel se torna secundária. E começo a pensar, diria melhor sentir, e não me sinto bem. Experimente, se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início sente-se um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que, se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não as posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu acabaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. É curioso, como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Sou como me veem. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como me veem passar. Não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostram o que esperam de mim, porque vou seguir o meu coração. Não me façam ser quem não sou. Não me convidem a ser igual, porque, sinceramente, sou diferente. Não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesma. Mas, com certeza, não serei sempre a mesma para sempre. Voa, Inês. E porque nós queremos mesmo é voar e celebrar, temos agora a oportunidade de todos cantarmos juntos. Não ensaiamos, não experimentamos, não aquecemos sequer a voz. Portanto, estão todos convidados e não podem não cantar. Diz? Olá, queres ir? Vai, vai, ou canta, mostra a tua voz. Vai, vai. E diverte-te. Então, agora vamos convocar um bocadinho de humor, porque é muito importante neste nosso crescimento. Pomos, pomos, pomos. E vamos convidar, Inês, espero que tenhas gostado da seleção das tuas fotografias. Obrigada por partilhares o teu olhar. E agora, um pouco de loucura. Fish. The meaning of life. Espera, espera, espera. Isto é tudo improvisado. Este microfone está aqui para quem o quiser tomar. Mas eu convido sobretudo a Inês. E eu acho que depois ela, se quiser, convide mais outros. Não saltas. Quando sentires. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour.

Sei lá, senhor vinho, vai responder-me, mas com franqueza. Porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caninho? Lá por beber um copinho, mais até pessoas pacatas. Amigo vinho, em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção a que aquilo que faz entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Já fui raspando o vinho, a folha sonda a bailar ao vento, raio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinha. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou finalmente o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Me trata como água, é ofenso, apago, caso assim. Vossa mercê tem razão em gratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, mais um copinho. Eu já fui respondo vinho, a folha solta a bailar ao vento, raio do sol no firmamento que trouxe a uva doce e carinho. Ainda guardo o calor do sol e sim, eu até dou finalmente o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem não julga ninguém, faz pouco de mim. Me tratem como água, é ofensa, pago caso sim. Vossa mercê tem razão em gratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Faduns, faduns, maravilha, só mais uma, isto só mais uma, depois pode se tornar muito perigoso, portanto, DJ vamos passar Xuxa. Ao Xuxa. Lá as primas vão desaparecer para outra galáxia, até à próxima. Xuxa, play. Esta música é dedicada a sete rapazes da Avenida de Roma. Browns, 1977. Por cátios hortelã, pintados nas dunas, palheiras e tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios refrescos gelados, selamos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta como na TV. Palavras a mais na idade dos porquê. Dunas como canção de Ivãs. E quem nos visse deitados, cabelos molhados, bastante enrolados, sacos cama salgados, nas dunas, roendo maçãs, e ver garrafas de óleo boiando vazias nas ondas da manhã. Bebemos dos lábios refrescos gelados. Onde? Nas dunas, em câmara lenta como na TV. Nas dunas. As dunas, as duas, as dunas, nas dunas. Vai, Marcelo! Bye. Lá vem ela, estou de olho nela. Opa, lá vem ela, estou de olho nela. Não me importo que ela não me olhe. Não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela, estou de olho nela. Oba, lá vem ela, estou de olho nela. A noite é linda, ela mais ainda, todinha de rosa, mais linda, mais meiga que uma rosa. Oba, lá vem ela, e com mais gente, estou de olho nela. De mama, sei. Lá vem ela, ei Comanche, estou de olho nela. Não me importo que falem, que pensem, pois sem saber, ela é minha alegria. Ela tem o perfume de uma flor que eu não sei o nome, mas ela deve ter um nome bonito igual a ela. Oba, oba, oba, oba. Lá vem ela, ei, comece, estou de olho nela. Oh, oh, oh, lá vem ela, estou de olho nela. Eu estou de olho nela, sinto um pau, vou mais vir.

Black man's cry. dramático, nostálgico, sambático, estático, sabático. Impuros, fanáticos. Oh, to make it to enjoy.